nebulosa, noite fria. O que me falta é alegria. Do meu barraco eu ouço lá fora o barulho de água que jorra. Água podre, é claro. Aqui não existe saneamento básico. Meu povo que vive perto desse rio, além de morar mal, correm perigo. Lixo, ratos, insetos. Sei que o prefeito sempre tem um projeto, talvez seja pros meus netos. Se eu chegar a vê-los, não garanto ser concreto. Nem me pergunte por quê. A violência me rodeia, você já deve saber. São vários motivos, enfim, desemprego, droga, pressão em quem é igual a mim. Motivos que assola e gira em torno da periferia. O que despenca com a família. Aqui, irmão, o álcool predomina. Marido embriagado matou sua senhora. Só foi treta, covardemente, igual um frango. Cortou o pescoço dela e ia se mandando. Se o álcool predomina, a pedra nem se fala. Vários artigos que traz o trem pra lata. Barracos juntos colados. Na medida do tempo aumenta o povoado. É muito feio, a burguesia é quem diz. Isso me dá ódio, me faz infeliz. Ao ver o palho não tem louco que não treme. Porque é sempre exagerada a atitude da PM. Dura sequência, enquadro, batida. Pra mim tá limpo, ainda não descansei as vistas. Aponto ferro pra pessoa inocente, até criança. Eu já vi. Ficou de cara com tanta ignorância. São manipulados, recebem ordens sim. O sistema é sanguinário e ruim. Introduz a pilantragem, a droga pra você. Te ensina o jeito de viver ou de morrer. Essa linha é o laço. Te ensina o jeito de viver e de morrer. Pra não superar, eu vou ir longo. Periferia é o meu lar. Pra não me afogar, vou remando. Lembrando o cotidiano. Meu cotidiano é lombrado. Pois o traíra espera que eu me retardo. Ou que eu caia na vida do crime. Não é meu critério e nem quero estar num regime fechado. Mais um preto e um quarto lacrado, atrás de uma cela enjanelado. Vejo alguns irmãos voltando do colégio. Me dá a impressão que ainda há um remédio. Enquanto isso, irmão, eu tô na praça. Então, no 2x2 com a firma, já com a mente alimentada. É foda o que envena virado. Palio quente de sirene ligada e tira todo o clima, ligeira alegria. Tô indo embora, repressão rola de noite e de dia. Se passarem e estivermos aqui, toma porrada, vai ser foda. Voltando para o meu barraco, é só o cheiro, eu tô tranquilo. Por alguns minutos reparo que um tio está dormindo no chão, como se fosse uma cama. Pele escura igual a minha, mais uma vítima do drama. Todos os dias olho para os lados, milhares de pessoas indo pro trabalho. Pois ninguém é submisso ao fracasso. Batem de frente e não se abalam. Lutam pra sobreviver. No mundo em que o playboy não faz questão de conhecer e ver que pra mim o que restou, apenas precariedade e o horror. Que bate sempre na minha casa. Que traz a morte, seja o que for, tem de suporte. Pois a proteção de Calunga está ao nosso favor e sempre nos ajuda contra o palio que não é páreo. E o governo, todos afins e o preconceito, o que me rodeia. Resisto à covardia, miséria, alienação e injustiça. Então, irmão, pare pra ver, não seja mais um alienado a nos deter. Virou ONG é família. E se marcar é o começo de uma saída. BH, Minas Gerais, aqui, terra do queijo. Prosperidade na periferia não vejo. Novarão Reis é meu lugar e o descaso, onde a maioria infelizmente é manipulada, alienada pela televisão que não diz nada a favor do cidadão. Quem te atrai pela TV que sempre te seduz. Quanto eles ganham, você acha justo? Fui procurar um trampo, na volta olhei na praça. Mas de família no vício, invernando na cachaça. Isso é a sequela, por alguém não ceder. Um trampo digno, saúde, o que comer, sabe? Se quiser. fizermos, o Brasil pode parar. Mas é pressão, despreza, a bomba vai estourar. Tem irmão não aguentando essa pressão, só metendo parado, enquadrando o busão. 5-7, aqui virou o meio. A falta de dinheiro está em exagero. Em compensação, se pagar cadeia, vai faltar irmão na nossa aldeia. E sobra na teia, chamada de presídio. Alguns se recuperam, outros ficam mais sofridos, fudidos, se sentindo lixo. Quem sou eu pra dizer se esse é o caminho? Cheirando tine, alguém se põe a chorar. Quer sair dessa vida, começar a trampar. Tem um salário que é pouco, mas se sente seguro. Está com o pé no chão, consegui pular o muro. São poucos que conseguem superar o obstáculo hereditário. Impera no meu lugar. Ano superar, eu vou.